Portal do Arrocha. Ô, Rayan Chorado! Rayan Ventura, manda pressão do Arrocha. Traz uma gelada que eu tô daquele jeito. Quando separa dá uma dor no peito. Parece não ter fim. Oh, oh, oh, oh, oh. Parece não ter fim. Oh, oh, oh, oh, oh. Vem beber comigo, amigo. Vem pra cá chorar. Vem beber comigo, amigo. Pra que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata. Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata. Que eu tô daquele jeito. Quando separa dá uma dor no peito. Parece não ter fim. Oh, oh, oh, oh, oh. Parece não ter fim. Oh, oh, oh, oh, oh. Vem beber comigo, amigo. Vem pra cá chorar. Vem beber comigo, amigo. Pra aliviar. Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata. Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata. Vem beber comigo, amigo. Vem pra cá chorar. Vem beber comigo, amigo. Pra aliviar. Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata. Que a dor